E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e, pela primeira vez, eu não sei o que falar numa entrada. Estamos quebrando o sistema. Olá, pessoas, aqui quem fala é o Zé e o Jorge é velho. Ah, isso sim, dúvida nenhuma. Fala, galera, aqui é o Álvaro e, sem dúvida, o Jorge é velho. Porra, é complô. Parangari comi de filme raro. Nossa, parangari com tipo me raro. Boa noite, otakus, otomes e similares. Tinha uma previsão de um certo seriado de anime aí pra entrar no nosso episódio 15, mas como não deu, hoje nós vamos falar sobre nossos... tudo que a gente viu aí na infância e que, por acaso, começarei eu mesmo. Por ser o mais velho dos três, lançamos aí a minha infância pro final dos anos 80. Eu estava sendo fabricado ainda. Eu também, né? Finalzinho dos anos 80, ali 87, comecinho de 88. É, eu digo que eu comecei mesmo a entender, que me dei por gente mesmo, digamos quando eu tinha por volta de 5 anos, isso foi 1988. Aí nós estávamos nascendo, pelo menos eu. Época de show da Xuxa. Quando ela, foi pouco depois daquele filme Amor Estranho Amor. Aquela época que a Xuxa usava umas roupas bizarras, né, velho? Mas fazia sucesso entre as crianças. Entre as crianças e o pai das crianças também, né, pô? E... É, eu diria mais pro Pelé, mas até aí beleza. Pior, né, a Xuxa saía com o Pelé, velho. Que bizarro, né, mano? Saía com o Pelé, saía com o Ayrton Senna. Você acha como a Xuxa conseguiu chegar ao grau de apresentador infantil? Amor Estranho Amor. Começou com o Amor Estranho Amor, provavelmente veio depois o namoro com o Pelé e depois o namoro com o Senna. Sei lá. Como você acha também que a Adriane Galisteu chegou à fama? Não, a Adriane Galisteu sim, foi por causa do Senna. Ah, mas no caso da Xuxa não foi só por causa do Senna. Beijo, Adriane Galisteu. Né? Mas enfim, naquela época, final de anos 80, começo de anos 90, a gente teve aí o boom da cultura japonesa aqui no Brasil, começando aí muito pelos Super Sentai, Metal Heroes, como Flashman, Changeman e muitos outros, né? E eu assistia de um monte. Oh, a abertura do Flash era da hora, não era, velho? A musiquinha. Pois é. Eu aqui, não lembro, velho. Flash. Pois é, a gente tem aí, assim, a minha infância, pelo menos ali o começo da minha infância, foi muito permeada por canções cantadas aí pelo nosso mito, Akira Kushida. Ah, mas já era traduzido pro português, já não era? Tinha algumas que eram, outras já vinha mesmo no original. Cara, eu acho que quando passou na manchete, acho que veio tudo já traduzido, hein? Também acho. Não lembro de abertura em japonês. É que eles traduziram depois. Até onde eu lembro, quando eu tinha cerca de meus 5, 6 aninhos, quando eu assistia esses seriados na TV, o que vinha mesmo era a música original. É, na verdade pode ser que sim, porque tipo, eu assisti com a mesma idade que você, eu tinha uns 6, 7 anos por aí também. E eu aí foi na manchete, acho que devia ter realmente uns entre 4 a 7 anos, né? É, os seus 4 a 7 anos, digamos que eu já era adolescente. Eu lembro dessa época na manchete também. Entendi. Ah, vou fazer o que eu tenho 5 anos de diferença pra vocês? muito que eu lembro, também eu lembro muita coisa do tipo Pica-Pau, que já passava naquela época, Pernalonga, que passava direto no SBT. A Globo, além do programa da Xuxa, era sempre lotado de programas assim pra infância, né? Porque ao longo dos anos ele foi diminuindo. Até chegar que não existe mais, né? Não tem mais nada de programação infantil na Globo. É, e assim, uma das épocas que eu mais curti foi ali o começo dos anos 90, aliás, começo, por volta do começo, meio dos anos 90, que teve a explosão do anime no Brasil, com Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Ah, tinha algumas coisas um pouquinho antes, né? Chegou sim, algumas coisas tinha. Antes, mas é, né, que o que trouxe com força mesmo foi Cavaleiro. Não tô dizendo que assim, não foi o começo, porque a gente tinha National Kid, tinha Ultraman, tinha o Astro Boy, tinha outros desenhos do Tezuka, mas o que eu tô querendo dizer é que a febre anime e mangá começou realmente no Brasil a estourar, a ganhar público com Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Sim. Qual chegou primeiro aqui? Dragon Ball, né? Cavaleiros. Foi Cavaleiros que veio... Aliás, os dois vieram, assim, acho que foi poucos meses de diferença. Uma época, um passava no SBT e o outro na Manchete? Sim, porque um... Não. O Cavaleiros veio bem antes, cara. Ó, quer ver? Cavaleiros, acho que é de 93, 94 já passava. É, né? Cavaleiros 93 já passava, já. Dragon Ball veio pra 95, 96. É que eu confesso que eu fico um pouco confuso, tipo, porque como a gente assistia tudo junto, praticamente, né? Não, eu não lembro direito, então dessa parte de data, nossa senhora. Sim, ó, Cavaleiros começou lá pra 94 mesmo. É. Enquanto que Dragon Ball... Ele começou mais ou menos na mesma época. Dragon Ball começou em 96 aqui no Brasil. É, pouco depois. 2 anos depois, vamos dizer assim, né? Passava no finado Bom Dia e Companhia com a Eliana. É, então foi bem no final mesmo, porque Cavaleiros foi de 94 até 96. Acho que com essa falta eles trouxeram mais anime pra cá. Foi bem, né? Foi bem isso aí mesmo. Sabe um negócio que eu achava engraçado? Antigamente, desenho, anime, quando ia ter a versão nacional da abertura, geralmente eram as bandas de criança que cantavam, né, velho? É, mas a primeira abertura mesmo dos Cavaleiros do Zodíaco foi uma que era completa e totalmente diferente. É que é os Guardiões do Universo, né? Que é uma abertura francesa, que como eles pegaram dele. É. O francês. Nossa, é muito ridículo tudo. Exatamente. Do universo. Nossa, velho. Eu saía correndo do colégio pra ir assistir. Velho, era muito louco. Ah, você sabe lembrar também dessa abertura, que a abertura era qualquer coisa, né? Porque tinha. A abertura era as cenas do filme, que nem tinha estreado no Brasil. É. Sem contar que aí, pouco depois, quando eles passaram a série pela redublagem, aí veio aquele. Se eu não me engano, Eduardo e Larissa, que aí veio a duplinha lá que fez aquele CD de 11 músicas dos Cavaleiros do Zodíaco, que utilizavam como abertura e música de temas de personagens. Cara, eu tenho esse CD. Eu tenho até hoje. Como que era, velho? Tem sempre alguém no campus ajudando o cavaleiro a vencer. É isso aí. E só o terceiro da madeira. E eu quero ver se vocês lembram dessa. TV Colosso, velho. Nossa! Ah, como não lembrar, né, cara? Foi, 98, lá tinha eu já o quê? Uns... Eu acho que até antes, viu? 15 anos antes? Já? Antes? Será que já foi? Era antes? Era antes? Eu lembro que eu tava no prézinho, já tinha TV Colosso. É, eu tava o quê? Eu tinha meus 15 anos, eu tava já no ensino médio. Nossa senhora, tá vendo que o Lúcio é de 93, cara. Ela parou em 97. É. Parou em 97. Em 93 eu tinha 11 anos. Em 93 eu tinha 3. Eu também. Ai, ai. Estava eu na quinta série. É, eu e o Zé, a gente achou muito a mesma coisa, né? A gente tem a mesma idade, então... É. Eu assisti... Mas nessa época eu não assistia muito TV Colosso. Eu assistia Manchete, que eu gostava de ver o Cybercop. Então, eu assistia TV Colosso pra ver Power Rangers, que era onde passava. Também. É, também. Mas Power Rangers também, como era da Saban e tinha dublagem e tudo, também passava na... Se eu não me engano, passava na Manchete também, mas... Eu lembro que em 95, no Natal de 95, eu ganhei um boneco do Inspector. Nossa, assim, que... vermelho, tá ligado? Era o que soltava as armaduras? Era. Cara, como eu queria aquela porra. Mano, era foda, velho, era foda. Eu lembro que eu ganhei o vermelho e meu irmão ganhou o amarelo, que tinha a roda na barriga. O biker. Mano, sem zoeira, eu ganhei alguns... Sabe daqueles cloth mitt dos cavaleiros que tinha? Dos primeiros que tinha o pé de ferro? Lembro. Eu tenho bastante deles aí. Eu tenho alguns, como, se eu não me engano, tenho o Pegasus, tenho o Andrômeda e eu tenho o de cavalo marinho. Cara, isso aí é a grande decepção da minha vida, porque eu nunca tive, velho. Meu, eu sei que eu era tão destruidor de brinquedo que as peças daquelas armaduras de ferro quebraram na minha mão. Ah, mas isso é normal, cara. Aquelas coisas... Tipo, era um... O boneco era legal e tal, mas não era... Não dava pra você brincar muito tempo com o negócio. Como assim? Tava desmontar tudo. É que aquilo lá não é ferro. É tipo um pó de ferro colado com cola, assim, sabe? Juntado com cola. Ah, estilo aglomerado de madeira, só que de ferro. Isso. É um pó de metal. Aglomerado foi um bom nome pra compensado de madeira. Não, mas é que tem compensado e aglomerado, mas daí é outra história. Aglomerado eu não conheço, cara. Essa é a vantagem de ser filho de marceneiro, mas isso daí é outra história. Mas enfim, voltando ao nosso tema, né? Eu gostava também bastante. Passava bastante. Tinha desenhos também na época do programa do Chacrinha. Aí eu já não sei, cara. Eu não peguei isso aí. Eu nunca vi, mano, esse Chacrinha, velho. É que o Chacrinha foi o cara que é o predecessor do Faustão. O programa dele era no mesmo horário do Faustão e era, de longe, muito mais legal. Cara, eu não faço ideia do que era esse Chacrinha, mano. Pra mim, eu só vejo umas fotos e vídeos de um doido com uma roupa bizarra, gritando igual um retardado. Pra mim, ele tá mais um ratinho do que um Faustão. Não, mas ele tinha aquela escola antiga, né, de apresentadores... Ele tinha aquelas roupas extravagantes, tinha as chacretes, quem nunca ouviu falar de Rita Cadillac. Hoje em dia, se você falar Rita Cadillac, só vão lembrar do pornô. É, do pornô ou do filme que ela fez ali no Carandiru, que também é, mas beleza. Mas ela começou como chacrete, com muitas outras atrizes e outras pessoas dentro da mídia. E assim, tirando isso... Nossa, assim, eu assisti muito, muito mesmo na minha época de colégio, Super Sentai, Kamen Rider, mano, era muito louco. Kamen Rider eu só lembro da abertura. Kamen Rider Black RX, porra. Exatamente. Kamen Rider eu assisti bastante, né? E os dos primeiros Kamen Riders também, só que eu nunca consegui assistir muito Super Sentai, porque eu estudava de manhã E a maioria do Super Sentai, assim, sem repetir, passava de manhã. De tarde era sempre o repeteco. É, mas eu só assistia de tarde, porque eu sempre estudei de manhã. Eu estudava de tarde quando era essa época, então eu assistia tudo. Outra coisa que eu também achava muito legal dessa época, cara, era... Mano, tudo bem que tinha o Super Sentai, é o Power Rangers, velho. Power Rangers no começo, assim, dos anos 90 era febre. Mighty Morphin, né? O Mighty Morphin, que eles, as cenas de luta era todo de um outro Super Sentai japonês, que eles faziam as cenas dos atores tudo ali no Japão, que eles chamavam, falavam lá Alameda dos Anjos, Zordon, Karma 4. É, mas isso foi só na primeira temporada. Até o Power Ranger Verde aparecer ali, né? É, até o Power... Aí depois eles começaram a... Eles tinham que... Eles começaram a fazer tanta loucura ali que eles precisavam juntar tudo. Não tinha jeito de pegar a imagem. É, se vocês lembrarem, por exemplo, de uns casos... Por exemplo, quem se lembra que a Ranger Amarela, que era a Trine, aquela japonesinha, ela perdia os peitos quando se transformava? Não, é, porque era um homem. Porque era um homem na versão japonesa. O japonês não tem peito mesmo. Ah. Ô, louco. Ah. É, não, você quer ver um caso legal também? É que eu lembro quando o Tommy virou o Ranger Branco. Isso, é, eram dois Sentais completamente diferentes, não tinha nada a ver um com o outro. Exatamente, eles juntaram. Esses Power Rangers aí da Saban é uma verdadeira miscelânea de séries, pelo menos umas 5. Mas não foi só esse que teve isso, cara. Não foi só Power Rangers. Tinha aquele não, VR Troopers. É, tinha o VR Troopers, tinha o Beast Boards, alguma coisa que eram de... Ah, Jaspion. De... Jaspion teve? Jaspion é que eu... não. Não, Jaspion sim, porque assim, a primeira... O que a gente chama aqui de primeira temporada do Jaspion é o próprio Jaspion, ok. A segunda temporada que o pessoal fala, que é a segunda temporada é de Jaspion, é justamente o Spielvan. É, que não tem nada a ver com a Saban. Exato. É, mas que não é Jaspion. Mas é... Ah, tá, é que veio pra cá com outro nome. Sim, veio pra cá chamaram... como Jaspion 2. Exato, é isso que eu tô querendo dizer, velho. E o Giban, velho? Vocês lembram do Giban? Giban! Nossa, mano. Giban! Vai te defender do mal. Eu tenho que dar, tenho que dar desafinada. Vai te defender do mal. Eu, essa desafinada aí me lembrou sobre o quê, mano? É que assim, ah, eu... Cavalo de fogo. Cavalo de fogo. Nossa, velho. Cavalo de fogo. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Todo ele é magia. Era um mundo fora do meu. E ao chegar nesse sonho... Valeu, tio. Meu sonho. Álvaro se revelando, mano. Olha isso. Tudo era magia. Que merda. Eu não lembro. Mano, olha isso. Álvaro fazendo falsete no Anime Sphere. Olha aí, Brasil. É. Como diria o Andrei, nosso parceiro dos dudes aí. É, pega a letra inteira que eu canto. Mano, que merda. Nossa, juntou os dois. Que merda, velho. Ai, ai, ai, ai, ai. Sem contar os seriados da época, né? Mano, eu gostava muito de assistir MacGyver, velho. Então, nessa época eu já não era tão... Eu já não era tão fissurado em séries, cara. Eu era mais pra anime ou Tokusatsu mesmo. Ah, na época era só... Eu assisti quando passou, tipo, reprise, né? Quando passaram na Globo, que eles me enfiavam lá pra encher buraco. Mano, eu nunca vi, cara. Eu não sei se aqui não passava. Sei lá o que aconteceu. Eu nunca vi, cara. É, era da Globo, né? Ali no meados do comecinho dos anos 90, mano. Era muito bom. Mas passava em que horário isso aí? Era, se eu não me engano, era sempre... sabe aquele horário da sessão da tarde? Uhum. Só que isso, se eu não me engano, no sábado e no domingo. Cara, nunca assisti, velho. Pra mim que passava num canal que não funcionava em casa, tá ligado? O que eu lembro mais bastante mesmo é de Cavaleiros, Dragon Ball, um pouco de Sailor Moon, vamos dizer assim, que é verdade. Sailor Moon eu lembro mais depois, eu não lembro mais muito na época, cara. Ah, eu lembro um pouco da época. Sailor Moon só lembro das homenagens. Homenagens? É. Ah, tá. Várias homenagens. Ah, cara, não. Não faz isso, Zé. Ah, eu também lembro bastante, assim, do... Assim, na época... Isso já é um pouco mais pra minha adolescência, mas... Tem Shimuyo, Buck... Tinha muita coisa que chegou a passar, eu não lembro. Sinceramente, não lembro de tudo. No Jet e na Band também já chegou a passar Dragon Ball. É? Dragon Ball Z, no caso, né? Porque o Dragon Ball... como posso dizer? Eu diria esfera, mas vocês diriam o original. Dragon Ball! Dragon Ball. Enfim, ele passou no SBT. Isso. Junto com o Dragon Quest. que o pessoal conhece como Fly. O Pequeno Guerreiro. É, isso aí. E uma coisa que passa desde quando eu nasci, olha, senhores, 1983 até hoje, cobrindo buracos na programação do SBT, Chaves e Chapolin. Ah, mas isso aí, cara, isso aí seus filhos vão assistir, os filhos dos seus filhos vão assistir, e assim... Os filhos dos filhos dos seus filhos vão assistir. Ah, duvido, viu? Vai chegar uma época que vai, tipo assim, vai estar tão antigo, mas tão antigo o Chaves, que as pessoas vão olhar e vão pensar, meu, mas como assim, barril? O que é um barril, tá ligado? Hoje já tem gente que não conhece barril, cara. Olha, na boa, eu duvido que o Chaves vá durar muito mais no SBT, viu? Porque o Silvio Santos tá pra aposentar, tá ficando gaga. Mas não o Chaves, tá ligado? Não no SBT, mas o pessoal vê pelo YouTube. E sim, fora que tem muito... Eu tô falando pelo SBT mesmo. É, tem, sei tem lá, uma cultura muito grande em cima disso aí, né? É, tem uma... Tem um é um mito do Chaves, né, cara? Que ele tem... Oh, o cara consegue fazer um programa durar por tanto tempo. Pelo menos aqui, né? Acho que aqui tem um público bem famoso. E sem se utilizar de nada é pejorativo, nada, tá ligado? É umas coisinhas bem infantil, né? E você vê que os caras... É, como posso dizer, é inocente, né? É inocente né? Mesmo, porque... É como se diz... É, muita coisa do... Você pode ver, o Chaves é um seriado que foi gravado e terminou de ser gravado na década de 70, cara. É, né? Aí você vê, tipo, quando começou a passar aqui no Brasil, alguns dos atores que faziam os personagens, por exemplo, o Seu Madruga, o Dom Ramon, já tinha morrido há algum tempo. Ele morreu em 88. Ô, louco. É? Na verdade, então, alguns... Eita, até o cachorro tá aqui pra participar do cast, hein? Ai. Não, esse cachorro já é caster, já, cara. Sempre tá por aí. Provavelmente, então, Seu Madruga ainda estava vivo quando começou a passar aqui no Brasil, porque no Brasil, o Chaves chegou com alguns pacotes de novela mexicana por volta dos anos 80, do comecinho dos anos 80. Ah, vai saber, né? Não, mas naquela época era muito comum. Você pegava alguns pacotes, foi assim que Cavaleiros e Dragon Ball, Yu Yu, todos vieram aqui pro Brasil, dentro de pacotes. Só depois que aí a exportação de animes aqui pro Brasil, a importação de animes aqui pro Brasil, ganhou, entre aspas, partes próprias. Como é o caso, por exemplo, de Naruto, que veio pro SBT. É, Cavaleiros é um pouquinho diferente. Tipo, Cavaleiros, eu não lembro qual é o nome do cara que trouxe e tal. Eu lembro que eu vi uma entrevista faz um tempinho já. Eles trouxeram pra Manchete pra vender boneco. Não era pra o anime que se foda, tá ligado? Era só pra vender boneco. E conseguiram, hein? Sucesso, né? Porra! Eles, não, na verdade, tipo, eles ganharam. Parece que a Manchete ganhou a primeira, tipo, e eles iam ganhar uma parte em cima das vendas, tá? Aí, conforme foi ganhando bem, aí eles compraram o resto e isso foi só. Aí já... Mas pode ver, ó. A Manchete não pagou nada pra televisionar o Cavaleiro, sabiam disso? Acho que é a primeira, né? Acho que é a primeira temporada, tá? E tanto, sim, que, tanto que, tipo, a gente lembra que chegava na Casa de Leão e voltava no começo. Chegava na Casa de Leão e voltava no começo. Porque eles não tinham o resto pra passar. É que foi todo o negócio dos bonecos, como você falou, que veio pela Samtoy. Foi pela Bandai. Só pra você ter uma ideia, sabe quem que fez artigo na época pela chegada de Cavaleiros do Zodíaco? A Veja, velho. Oh, oh. Ainda a primeira revista que fez tinha na capa matéria sobre Itamar Franco. Mano, o negócio foi bem surdo. E aí, eu comecei. Foi dessa época em questão que eu virei o taco, né, velho? Pô. Não, cara, você gostava de anime. Porque o taco foi agora, vai. Não, eu posso dizer pra você que 10 anos depois da chegada de Cavaleiros no Brasil, nessa época, claro, eu gostava de animes. Mas 10 anos depois, eu comecei a ir pros eventos. Eu sei, cara, que eu tô querendo, tipo, o termo otaku só foi chegar agora há pouco, tá ligado? O termo otaku começou com os eventos de anime. É. Que foi por volta do final dos anos 90, começando nos anos 2000. acho que a Anime Friends é de 2003 a primeira. É, por aí, mas tem eventos que é de bem antes, por exemplo, a finada AnimeCon, que teve uma época em que a AnimeCon era junto com a Anime Friends, só que a Anime Friends foi ganhando mais espaço, e aí a AnimeCon morreu. Agora você falou de um desenho que surgiu pra vender bonecos. Nessa época eu assistia muito um outro desenho que surgiu pra vender bonecos. Samurai Warriors. Não. Não, cara. Furato também. Também não. He-Man, velho. Puta, He-Man também. Nossa, velho, He-Man. É, não esquecendo da She-Ra, né? Porque é... é cara, eu lembro muito pouco do He-Man. Quando ah, não, eu assistia muito He-Man, cara. Muito, velho. Eu quero mais assistir, é He-Man, é Thundercats. Opa! Thundercats, tem razão. Mais também. Thundercats também era muito, cara, muito. Thundercats, Super Patos. Super Patos é mais novo. Sim, é mais 97, novo, mas assim. 97, 98. Sim, é. Mas eu assistia bastante também. Super Patos veio pra TV Cruz. Nossa! E foi mais ou menos na época que a Manchete morreu, né? É. Foi, a Manchete parou, acho que em 96. Não, não. Desculpa, a Manchete parou em 99. É, mesmo, que aí entrou a RedeTV, né? Exatamente, por volta dos anos 99, 2000, por aí. Não, mas eu digo, não era tão grande igual era o SBT e a Globo, assim. Já, tipo, já tinha parado, eu acho, a partir dos anos. Ah, já, né? Sim, eles já estavam só trazendo reprise e, né? TV Mulher, tá ligado? É. E aí, um pouco mais pra frente, a gente teve Pokémon, por um tempo breve, na Globo. Não. Pokémon passava na Record. Ah, não, era na Record mesmo. Não, não, peraí. Primeiro Pokémon. Pokémon era na Record. Ah, é, porque a Eliana foi da Eliana que passava na Record e aí ele foi substituído por Bob Esponja, uma merda. Era concorrente, porque passava Digimon na Globo, que tinha a abertura da Angélica e o, né? Não, mas eu lembro que teve uma época que passava Digimon na Globo. O desenho do Digimon é muito mais legal do que o Pokémon, cara. O Pokémon é mais legal o jogo. É que assim... Fazendo, como a gente já falou, tipo, eu acho que sempre achei mais legal o Digimon porque eles evoluem. Não, mas Pokémon também. Não, o que eu digo é que eles evoluem. Eles evoluem com o tempo, cara. Eles não pararam. O Ash tá com a mesma cara e já tá aí. Não, sei lá. Ele, né? Pra, o Ash pra evoluir mesmo, ficar mais velho, só foi mais recentemente. Mas ele tá do mesmo jeito ainda. Depois de 15 anos de... Mudou a cor do olho, né? É. É, eles trocaram o traço, deixaram o negócio um pouco mais... Ah, sei lá. Mas, enfim, as novas séries de Pokémon é por aí mesmo. Ele parece que ficou um pouco mais alto, o Pikachu parece que diminuiu de tamanho. Aí agora é mais 15 anos que ele apareceu um fio branco. Não, eu digo mais 15 anos pra ele aparecer como adulto, né? Não. Então, ele parou no tempo, cara. Por isso que eu piscininha, né? Não. É. Ele ainda continua com seus 11, 12 anos. Agora deve ter o que? Uns 15. É, por volta dos 16. Nossa senhora. Pokémon era um dos que passava muito na época. A Pokémon foi uma febre na época, né? Não só por causa do no Japão. Começou pelo jogo, foi pro anime e... Aliás, começou pelo mangá, foi pro jogo e depois pro anime. Aqui, começou o anime, depois veio o jogo e depois de muito, muito tempo veio o mangá. Aonde vocês jogaram o joguinho do Pokémon pela primeira vez? Emulador. Todo mundo, né? Ah, mano, era muito caro pra nós. Tipo assim, não sei vocês, mas aqui a situação não era fácil não, cara. Exatamente. Não, cara, fica ter um Game Boy, velho. Né, eu fui ter um Game Boy, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, acho. É, sabe com que idade que eu tive o meu primeiro Game Boy? Graças ao Zé, recentemente. O resto era tudo por emulador. E sabe quando foi a primeira vez que eu comecei a jogar emulador? 2006, na minha faculdade. O cara vai à faculdade pra jogar Pokémon. Não, na época que a gente colocava o... Na época eu achei um MP3 lá de 1 GB na época, que era o Master Blaster da época, e eu deixava o emulador rolando lá dentro da USB. Rapaz, eu achei um pendrive de 1 GB, hoje em dia não cabe nada. Cara, primeiro emulador de Game Boy que eu joguei, eu até peguei com um amigo meu na época da escola, o Alberto. Ele passou pra mim num disquete o emulador e no outro disquete a ROM do jogo, velho. Exatamente. Só pra você ter uma ideia, antes de eu achar esse MP3 que eu tinha achado na faculdade, sabe o que era pra mim? Um bolo de 20 disquetes pra guardar os meus arquivos de faculdade. Nossa senhora. Ah, cara, a gente pode dizer que a gente ficou velho, mas a gente tá envelhecendo bem. As coisas estão mudando, graças. Né? É, hoje eu tenho muito mais espaço em um dos meus pendrives do que eu tinha num estojo de disquete inteiro. Pô, meu primeiro MP3 foi de 512, velho. 512 hoje você coloca o quê? Umas duas, três músicas? Nossa. Só pra você ter uma ideia, eu tenho dois pendrives de 32 GB. Mas então, voltando ao... Voltando à época da infância. E assim, eu só comecei a assim, eu era muito refém da TV aberta. Porque assim, meu pai era muito pão duro, não alugava nada. E eu só comecei a ver Cavaleiros e o resto de animes e os Caramba 4, tudo só pela TV aberta. Só muito tempo depois que veio o advento da internet. E aí eu assisti alguns animes, li alguns mangás na casa da minha prima, na casa dos meus amigos, ex-colegas de Transmimento Cast. Mano, o negócio era tenso. A minha infância foi mais brincar na rua mesmo. Eu lembro quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu passei as férias na casa de uma tia minha e tinha TV a cabo, tá ligado? E lá tinha aquele canal Locomotion, não sei se vocês chegaram. Nossa, eu ouvi falar muito. Locomotion era muito. Talvez vai voltar o Locomotion. Ah, é? Meu, eu lembro que eu cheguei na casa da minha tia, tava passando uma maratona de Evangelion. Nossa. Eu lembro que assisti todos os episódios do Evangelion direto, assim. Ué, ó, tá aí um anime que eu nunca assisti, Evangelion. Ah, velho, eu nem lembro, velho. É, idade apagou isso, né? O Locomotion era uma bizarrice só, porque, tipo, ao mesmo tempo que você tava assistindo um anime super sério, tal, ali e tal, passava fazendo um hentai, tá ligado? Do nada, no meio do dia, assim. Eu só sei que eu só comecei a conhecer mesmo a história de Evangelion quando eu comecei a comprar as revistas de anime, e quando... Porque o Evangelion número 15, daquela primeira edição lá da Conrad, foi o segundo número de mangá que eu comprei. O primeiro foi o Dragon Ball Z número 1. O primeiro mangá que eu comprei foi aquele... Foi um... Eu nem sei se existe ainda. Era Video All Girl, alguma coisa. Video assim. Girl Eye. É, Video Girl Eye. Foi lá. Foi a primeira coisa de mangá que eu li e que eu comprei, cara. Olha aí. Eu nunca li mangá na... Eu lia quadrinho, bastante quadrinho do Corona. É, quadrinho eu já lia mais também. Eu lia muito quadrinho da Disney. É, eu lia bastante. Nossa, quadrinhos da Disney. Era da hora, né, velho? Como Tio Patinhas, Donald. É. Do Mickey, mano. Mickey nem tanto. Eu lia mais do Donald e do Tio Patinhas. E também da Turma da Mônica. Turma da Mônica eu nunca fui muito fã, cara. Tenho que confessar isso, mas eu comecei a gostar, sinceramente, agora com a MSP aí, que tem umas histórias mais inteligentes. Eu nunca curti muito. Eu, assim, pra ser sincero, eu acho as artes do pessoal da MSP legal pra caramba, mas sabe o que não me chamou a atenção? A história? Não, assim, não me... Mesmo que eu tenha lido as sinopses, ouvido amigos aí falar à torta direito, tipo, endeusando os caras, meu, não me dá vontade de ler. Cara, tem histórias bem legais. O Tomate, nosso amigo aí, ele emprestou todo pra mim, pra eu ler. É, mas pro Tomate emprestar coisas pra mim, vai ter que vir não, com não, sex, não é. Né, velho? Cara, não, só tô comentando. Né? Eu queria ler aquele do Astronauta. O Astronauta Magnetário é foda, cara, é muito bom. As duas, enfim, são muito boas. Esse do Penadinho também, dizem que é legal pra caralho. Penadinho. Nossa, Penadinho é muito bom, cara. Meus, falando em infância, Penadinho, vocês chegaram aí no Parque da Mônica, velho? Não. Cheguei aí. Nossa, velho, eu... O parque que era a febre na época, desculpa te cortar aí, Zé, mas o parque que era a febre na época e que eu nunca tive dinheiro pra ir, Beto Carreiro. Beto Carreiro eu nunca tive que... vontade. Mano, mas o que mais me lembrava mesmo da época era o, assim, muito do de Changeman, Flashman, Soulbrain, Inspector, todos os primeiros Kamen Rider. Sim. E que mais que a gente mais teve pra falar de infância? Agora vocês dois, né? Porque me ajuda a lembrar aí. Ah, cara, né? Eu assisti, pelo menos assistia bastante no SBT. TV Cruz. TV Cruz, que aí TV Cruz trouxeram bastante coisas boas, né? Tinha muito desenho da Disney. Tinha, na verdade, acho que eram todos desenhos da Disney, porque o Cruz era da Disney. Eu acho que... No começo não era. Acho que não era no começo, não. Não, no começo não era. Depois... Ah, não, é depois que virou o Disney Cruz, né? Disney Club, né? Disney... Não, sempre foi Disney Club, mas só depois virou Disney Cruz. Eu lembro que eu assistia muito o Marsupilame, tá ligado? Nossa, Marsupilame. Nossa. Marsupilame. Você foi longe pela agora. Mano, era da hora, velho. Isso me lembrou uma coisa que eu não sei se vocês vão lembrar. Vocês lembram do joguinho do Hugo que passava na Gazeta? Nossa, velho! Senhora. Aquela porra funcionava mesmo, cara. Tinha que ligar pelo telefone. Eu nunca consegui, cara. Cara, a tecnologia que eles usavam lá não é, tipo, nada de outro mundo, tá ligado? Exato. Não, eu sei, mas será que funcionava mesmo? Tipo... Bom, eu nunca consegui ligar. Ah, cara, eu nunca liguei porque minha mãe falava que se eu ligasse ela ia arrancar meu braço, tá ligado? Eu tentei uma vez enquanto a minha mãe tava trabalhando, mas eu nunca consegui. Até porque o telefone de onde eu morava era da minha avó, quem pagava a conta era minha avó, então. Mas eu não consegui, mas também nunca mais tentei. Só subindo. Nossa senhora, cara, você fizeu. Veio do nada, você falou de marsupilame, eu lembrei de. Que é assim por ver, porque... né? Não sei, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, é só lembrar também um pouco dos desenhos do Hércules, do... Nossa! Da turma do Pateta, velho. Do Pateta, tinha o pessoal lá do... Ai, como é que era o nome? Eu não lembro o nome em português, mas em inglês era Get Along Gang. Turma do bairro, não era? Não, é a turma do bairro. Não é a turma do bairro, não. Eu não lembro direito. Os amigos lá, não sei o que lá. Sim, que era aquela música lá, Get Along Gang, Get Along Gang. É muito louco. Era Nossa Turma, acho. Acho que era isso mesmo, Nossa Turma. Mas era muito louco o desenho. Era bom, mano. Tinha muita coisa boa que passava. A gente não pode esquecer de falar do Street Fighter, que passava no SBT. Nossa, velho. Só pra lembrar, coloca a música de novo. Mas eu acho que era cortado algumas partes, né? Porque é violento pra caralho. Aqui no Brasil sempre foi tesourado. Sempre. Porque... Se bem que nessa época passava qualquer merda na televisão, né, velho? É que assim, os animes no começo, eles vinham dos Estados Unidos pra cá, então já tinha um negócio tesourado, né? Não é que nem hoje em dia que se vem algum anime aqui pro Brasil pra passar, sei lá, na TV aberta, TV paga, vem direto do Japão e não tem corte. Mas Cavaleiro sofreu pra caramba com esses códigos. Nossa, nem fala. Pokémon então nem se fala. Aproveitando o ensejo, como que é o nome do anime que o cara, de vez em fumar, os caras tiraram o cigarro dele e colocaram um pirulito no lugar? One Piece, né? Tiraram o cigarro da mão do Sanji. Várias coisas, por exemplo, tem uma parte lá onde a Robin tá no... Naquela parte lá de Water 7, que é quando eles conseguem um Frank pro bando. Cara, você daqui foi o único que assistiu One Piece. Não, essa daí foi uma matéria que eu li mesmo. Que teve um golpe que desferiram atravessando a Robin de ponta a ponta. E na versão original aparecia a parte da tipo, era um decote completa e até quase o umbigo dela. E no, na versão americana colocaram uma camisetinha por baixo. Ah. Não, e o final do Dragon Ball original lá, que não tem na... que não passou na SBT. Exato. Porque quando cortaram, o já tá adulto. Não é aquela parte lá da luta do... do Piccolo. Do isso, quando vem o Piccolo pela primeira vez. Tanto que era assim, o pessoal falava que o Piccolo era vilão, só que tipo assim, eu só tinha assistido o começo do Dragon Ball, né, até o final lá da Red Ribbon. Uhum. E depois o Dragon Ball Z. É, porque do Z, no começo o Piccolo ainda era meio inimigo, mas, tipo, sabe aquela história do meu... o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Ah, é, nem era tão inimigo não, cara. Não, é que depois ele foi ficando mais amigo. Uhum. É a mesma história do Vegeta. E obrigado, Toriyama, mais um episódio que a gente citou Dragon Ball. Ai, caraca, a gente vai citar Dragon Ball até o final dos tempos nesse podcast. Mas enfim, cara, eu lembro de ter assistido o Dragon Ball, é, mais ou menos ali da Red Ribbon, eu lembro muito da parte lá do Ninja Púrpura. Nessa era o tal Pai Pai? Dragon Ball. Desculpa, Zé, o que você disse? Era o tal Pai Pai. Pai Pai. É, o tal Pai Pai veio pouco depois, com a entrada do Bora. É embaçado, meu, porque esse negócio de censura que vinha dos Estados Unidos ferrava muito o entendimento de algumas coisas pra gente. Por exemplo, o Yu Yu só conseguiu passar muito tempo depois. Yu Yu Hakusho, nossa. Yu Yu passou em que ano aqui? Ah, 96? Cara. 96? Por aí. É. Na Manchete. Passou na Rede TV já o... É, mas a Rede TV já foi a versão mais nova, já foi. Não, então. Então. Passava Full Metal, né? Passava, acho que Full Metal inteiro por lá. Eu lembro que sempre quando eu ia assistir tava passando o mesmo episódio. Que era o que aparecia a Quimera. Ah, sim. É, o. Por exemplo, Samurai Warriors, eu, se eu não me engano, ele passou até o final, não passou? Passou sim. Samurai Super Warriors. Campeões. É. Nossa, Super Campeões eu lembro muito pouco. Super Campeões eles paravam no jogo final, que eles estavam na Coreia, tipo, né, pelo menos no... Eu não vi aquela versão que eles fizeram em 2002, acho que foi pra Copa do Mundo de 2002. Acho que é de 98, não é? Não, calma, tem uma outra versão que eles fizeram quando foi a última Copa no Japão. Nossa, mas aí eu sei que... Eles fizeram uma nova versão. Eu sei que, assim, eu assisti tanta coisa naquela época que tem muita coisa que eu não lembro. Tem muita coisa que começa a se misturar. Exato. Tava ouvindo J-Wave outro dia e tava ouvindo sobre o Dom Drácula. Cara, só depois daí que eu fui lembrar uma coisinha ou outra. Porque muita coisa do que eu lembrava daquela época se perdeu. Pra mim continua perdido, porque eu não assisti. É que também, convenhamos, né, pô. É, tem muita coisa que passou no começo, assim... Do meio dos anos 80, final dos anos 80, que eu não lembro. Tem muita coisa que eu assisti naquela época. Ah, mas tem, a gente consumia muita coisa, cara. A gente tinha um tempo ocioso muito grande. Ah, também? Criança, né? Falem por vocês. Trabalhava já. Na lavoura. Aham. Fala sério. Enfim, bom, chegando às nossas conclusões aí, eu diria que hoje em dia dá mais negócio pra criança acessar a internet, ver pela internet, do que esperar alguma coisa da TV aberta. Ah, é foda, cara. Hoje em dia é só Peppa Pig, Galinha Pintadinha, essa porra que enche o saco. Viu? Isso se não for Chaves e Chapolin na SBT. Não, Chapolin não passa mais. Ah, tiraram o Chapolin? Faz tempo. Chapolin tirado. É que faz tempo que eu não assisto esse PT. Eu tô querendo falar, mas o cachorro não para de latir aqui, velho. Ah, deixa o cachorro latindo no fundo e manda tua alcunha aí, mano. Sabe o que eu acho que ferra mesmo? É, tem aquela lei agora que não pode ter propaganda infantil, tá ligado? É. Brinquedo, essas coisas. Ah, sei lá se foi o Feliciano e o Bolsonaro que aprovaram essa merda. Não foi nenhum dos dois. Não é? Não. Ah, então, sei lá, eles... Assim, se não aprovaram, deram muito suporte. Não, acho que não tem nada a ver não, cara. É esse comum aí. Ah, whatever, mas... Isso estragou muito. É, porque se não tem propaganda, não pode fazer propaganda durante o programa, para de ter interesse, tá ligado? De transmitir um programa que tem aí. É, isso aí. E putz, cara, sinceramente não dá. É, isso foi perdendo a força já, tipo, quando começou essa onda de politicamente correto, você não podia passar mais desenho que tinha violência, que incitava alguma coisa e tal. É, alguma... Isso só foi diminuindo a procura de tudo, né? Porque as emissoras não podiam passar mais, não podia passar qualquer coisa, tinha que ser uma coisa mais voltada. Então, e eu vou falar um negócio que a gente ignorou miseravelmente. O quê? Dá até vontade de começar a gravar de novo. O que foi? A gente não falou nada sobre a TV Cultura, cara. Foi um canal, cara. Que lá merda, realmente. Foi um canal que, cara, eu assisti. A TV Cultura merecia um cast só pra eles, na verdade. A gente quer fazer. Não, mas realmente merece, cara. Até mesmo não tendo tanto anime, eu acho que nem teve anime na TV Cultura. Não, eles só tiveram desenhos à parte mesmo. Uhum. Tinha o Homem Cueca. Não, mas aí é o... É o Doug. É da Nickelodeon. Tinha muita coisa, velho. Tinha o Beakman, tá ligado? Que, nossa, velho. O Beakman? Assisti muito. Mas é. Fala em outro. Que é, também, se vocês se lembrarem do seriado aí, Mundo da Lua. Tinha o Rá-Tim-Bum. É, o Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, um pouco depois, o X-Tudo, como você ia falar. Nossa, X-Tudo, você foi longe agora, rapaz. Não, realmente, X-Tudo, puta que lá merda, velho. Mano, Cocoricó, velho. Não, Cocoricó continua até hoje. Não, mas acho que é diferente agora, que o Cocoricó, no meio do programa, passava desenho também. Ah, sim. Eu sempre lembro do Cadê o Léo. Não, mas continua tendo isso aí. Não sei. Bom, gente, eu acho que TV Cultura e TV Manchete merecem um cast pra cada um. E tem muita coisa pra falar das duas, cara. Muita mesmo. TV Manchete. A TV Cultura e a TV Manchete educaram a gente. Então você vê as merdas que a gente é hoje em dia. Mas falando sério, foi bem. A TV Cultura educou muita gente, cara. Até hoje em dia, a gente lembra de muita coisa que aprendi lá até hoje. É, realmente. Muita coisa que aprendi do Bic, não lembro até hoje. E ó, eu vou falar uma coisa. Com as mudanças que a gente está prevendo aí pro Animesphere, a gente tem muito assunto pra falar sobre tudo que passou, tanto na Cultura, quanto na Globo, quanto na Manchete, na Band. Tudo, né? Com essa mudança de diretriz aí nossa que... Vai parar de focar só no anime e no mangá e vai começar a pegar todo o resto, vamos dizer assim. Mas não se preocupem, ele vai continuar o anime e o mangá. Com certeza. Toda certeza. Mas de resto, o que a gente tem pra fazer agora? Hein, Zé? A gente tem grande... pra ler os e-mails. Opa! Não, e só pra chegar que a nossa grande consideração final é que a gente teve uma infância boa pra caralho. Concordo plenamente. Alguma das coisas que a gente falou aqui não fez parte da sua infância, meu, tem mais milhões de e-mails pra ver isso na internet hoje em dia. Sem contar que se vocês podem mandar e-mail pra gente, mandar um Facebook, mandar um Twitter aí pra gente dizendo o que a gente esqueceu. Porque é muita coisa. O que vocês assistiam na infância de vocês, se for mais velho que a gente também. Ou mais novo também. É, o mais novo, tem que lembrar que o povo que já nasceu em 90, no começo ano dos anos 2000, velho. Já tá ficando velho. Pois é. Rapaz. Cara, quem nasceu em 2000 ano 3, tem 15, ano 3, tem 15 anos. Parece que tem... faz 10 anos só, anos 2000, tá ligado? Nem... É. 99 parece que faz uns 10 anos só. É, mas já foi há algum tempo, inclusive. Na minha época, isso aí era muito melhor. Vem por aí. Mas então a gente agora vai chamar os e-mails e os recados das redes sociais aí pra poder falar aí com o pessoal que ouve o Animesphere. Falou, negada. Falou, até mais. E aí, pessoas? E aí? Estamos na nossa leitura de e-mails. Devido a uma questão pessoal, o Zé não pôde participar com a gente da leitura de e-mails. E hoje, somos só eu e o Álvaro. O Zé tá de bichice. Bom, hoje só temos um e-mail mesmo. É, hoje a gente teve e-mail do nosso convidado, né? Exatamente, manda a bola aí, Álvaro. Mesmo, ele veio trazer algumas coisas que ele falou ou não falou no programa. Né? Uhum. Vamos lá. Ele falou, boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Depende da hora que você tá escutando. É? A edição ficou muito boa. Eu citei coisas no programa e estou aqui para acrescentar informações e corrigir besteiras que disse. Fique à vontade. Sobre Kaleido Star, esse é realmente o nome do anime. E Kaleido Stage é o nome do circo. Inverti as bolas. Eu falei, não tem problema, cara. Eu falei pra você que o nome do anime era Kaleido Star? É. A todos os links que ele tá citando aí, a gente vai colocar os links no post também, fica sossegado. É, sobre a adaptação do mangá em Braille, o primeiro título trabalhado foi Chibi Maruko. Como é que fala isso aí? É Chibi Maruko-chan. É isso aí. Aí o link tá aí, se vocês quiserem dar uma olhada. É, cerca de 10% da população mundial, 650 milhões, tem alguma deficiência, segundo a ONU. Também tem o link no post. Cerca de 285 milhões de pessoas têm alguma deficiência visual ao redor do mundo. Bom, eu enxergo bem mal. Nem me fale eu. Tenho os óculos desde os 2 anos e meio. Você tem quanto, cara? Eu? 1,75 em uma vista e 1,25 na outra. Ah, vá merda, você tá sossegado ainda. Eu tô com 5,75 em um e 4,20 no outro. É, só que assim, eu tenho que usar óculos pro resto da vida se eu não quiser fazer cirurgia. Mas o seu tá estabilizado? Normalmente ele dá uma reduzida, dependendo da frequência que eu vou no oftalmologista. É, se pudesse, você já pode fazer, sim. Sim, pô, mas o problema é o preço da cirurgia, né, Negão? É, cara. Não, mas foi só isso, ele falou, valeu, gente, obrigado pela oportunidade. Não, que isso, cara, foi... Valeu mesmo pela oportunidade de você pra apresentar com a gente. Você trouxe um novo mundo pra gente, viu? Exatamente, sem contar que, pô, é parceiro, né, cara? É, cara. Parceiro é pra isso. Assim, esse podcast era pra ter saído ontem. Uhum. E, por incrível que pareça, tudo teve o seu complô, né? Pra poder fazer com que a gente não lançasse o nosso episódio ontem. Mas né? Não tem problema. Eu tava postando Like a Boss no Twitter no dia do podcast, que foi ontem. E com isso, a gente conversou com os nossos dois parceiros, né? Que é o pessoal do Dudecast e o Danilo lá do 3 Quartos Cego, que a gente acabou de ler o e-mail, inclusive. E aí a gente tem conversas com os nossos amigos aí do Alguma Coisa Cast, do Renegados, do TPM Cast, do Paraxene, que até mesmo nos seguiu. Pra você ter uma ideia aí, né? Eu tive aí um monte de retweetadas nos meus posts, por exemplo, a Bela, lá do podcast, que também agora faz parte do ACC também, tava aí com a gente no Twitter. É, tô fazendo uma adenda, a gente esqueceu de falar, parabéns pra Bela, que foi mamãe agora. É? Já nasceu o pequeno Rei Arthur. Ah, a gente não esqueceu, tamo falando aí, né, aproveitando que a gente tá falando dela no Twitter. Vamos dar um parabéns aí pra mamãe e pro papai, né? O Fernando. O Fernando também deve estar feliz praca. Né? Muitas noites sem dormir agora. É, agora é hora de cuidar, agora é hora de ajudar, né? Enfim, a gente tem aí um novo seguidor, o Underline Airechu. Oi? É que assim, esse daí é um dos caras que eu sigo que me seguem. Aí quando eu postei que nem um condenado no dia do podcast, ele quis saber o que tava acontecendo e me seguiu. Aliás, seguiu a nossa conta. Então agora ele provavelmente vai começar a escutar os nossos episódios aí. Ah, que bom. Curta. Aí, fora a nossa amiga aí, Roberta Loiacone, que também curtiu posts nossos, né? Aí, ó. O pessoal lá do Meia Lua pra Frente Soco seguiu a gente. A gente teve um aumento, né? É, um bom aumento nos seguidores. Aí, ó, o pessoal do nosso cast, o Armando e o Renato, com quem eu já gravei, uhum. Eles favoritaram e retweetaram alguns posts meus e tudo mais. Foi bem legal o dia do podcast. Tivemos aí o nosso podcast aí, as nossas mensagens respondidas pelo @vortex_nerd. Vortex Nerd, esse eu não conheço. Pois é. É, tava no meio de uma resposta que eu tava fazendo com o pessoal do Renegados e do ACC. Uhum. E eles entraram no meio e responderam. Foi bem legal. Ah, legal. Você entrou ontem com o pessoal do ACC à noite? Não. Não. Foi o que eu falei, eu tava esperando vocês, né? Ah, não deu, cara. Ontem realmente eu fiquei sem net aqui. Pois é. Por isso que eu falei aí com o pessoal que a gente acabou tendo que atrasar aí o lançamento do podcast. E pra terminar, um abraço mandado aí pra gente pela nossa ouvinte aí até agora, por enquanto, a única que se manifestou, Fernanda Hatay. Hatay! Mas enfim, foi isso aí. Mano, mas ligou. Sem zoeira nenhuma. Mais de umas 30 mensagens, só assim, de retweet, de like nas mensagens, eu fiz alguns bannerzinhos. Ah, legal, cara. E aí, Álvaro, como é que estamos aí no Facebook, hein? Cara, o Facebook anda meio parado, pra ser bem sincero. O pessoal parou de curtir, parou de comentar, eles têm que chamar. Gente, curte, velho, entendeu? O que que custa? Vocês já estão lá, então aproveita e comenta no post também. Exato, é. Você que curtiu as nossas 129 curtidas aí, pessoal que gosta do Anime Sphere, que curtiu a gente aí, ajuda, mano, divulga. Quanto mais pessoas você tiver aqui, melhor vai ficar o podcast, porque a gente vai ter mais retorno. E vocês que curtiram, dá um retorno pra gente, mostra que vocês gostam, que vocês não gostam da nossa parte, como já fizeram algumas pessoas que comentaram no site, que agora pararam de comentar também. É, também parou, né? Aqui a gente só vai ter, só mandar um abraço pro Andrei, que é lá do Dude, e pra Bela, que curtiu também. Exato. Né? Foram os únicos dois que curtiram alguma coisa. Pois é. Não, e o Fernando, desculpa, o Fernando também curtiu aqui. É. O do Lucas, não conheço esse. É, o Fernando lá do grupo do WhatsApp. Fernando, estou boiando, mas tudo bem. É o Fernando. Desculpa, Fernando. É o Fernando lá do grupo do nosso grupo de ouvintes do WhatsApp. E falando nisso, grande abraço aí pra todo mundo que tá lá no grupo do WhatsApp. Chico sempre fala que vai mandar e-mail, mas ele esqueceu. Não, tudo bem, o Chico ele está nos nossos corações. Exato. Chico tem que chamar ele pra gravar e-mail com nós. É o cara que mais participa do que fala que vai mandar e-mail no mano, então a gente chama ele pra gravar, né? É isso aí. Agora, momento beijo, Alex. Você aí que gosta de ser um pouco mais old school, é só entrar lá no site www.farifalcon.com.br ou mesmo mandar um e-mail pra gente, contato@farifalcon.com.br. Você que tá mais junto com o povão aí e gosta de se juntar com a galera toda, só ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/animesphere.podcast, ou joga Animesphere lá no, na barra de busca do Facebook, que você acha a gente facinho. É bem simples. Opa! Você que é mais descolado, gosta de mensagens até 140 caracteres, tem o Twitter lá, @ff_animesphere. E aí, Álvaro, FF é por causa do quê? FF por causa do site. Ah, oi! Você que tem o Instagram, tem eu lá, tem o pessoal que gosta do Instagram, você que tá no Google Plus, você também tá lá junto com a gente, tem os nossos agregadores de podcast que a gente tem junto com a gente aí, né? O Podflix, o Goalcaster, que é ouvindo o podcast, né? Que eu pensei que era algum site de parceria e tudo mais, mas não. É também um agregador de podcast. Que é legal pra caramba, a gente aparece aí, inclusive lá na primeira página, mó barato. É, tá logo ali, né? É que nem o aquele maluco lá do Chris, todo mundo daí, o Chris, o maluquinho que mora logo ali. É o carinha que mora logo ali. E assim, quanto mais você opinar nos nossos episódios, mais a gente vai poder deixar o podcast com a sua cara. Claro. Então, de resto, o que a gente tem pra fazer agora, Álvaro? Agora, a gente só tem que agradecer a todo mundo, pedir pra todo mundo continuar mandando e-mail pra gente, seguir a gente em qualquer lugar, e tchau! É isso aí! É só isso aí mesmo, agradeço a todos vocês que nos ouvem, né, que nos seguem, que dão likes nos nossos posts, e até a próxima! Globo não funcionava pra você? Não, funcionava, mas eu pensava que tipo passava na Record, que não funcionava em casa. Ah, sim, mas eu tô querendo te dizer. Gente, quem tá desistindo? Eu. Porra, meu. Aguenta um pouco aí, mano. Vai logo, continua, caralho. Bom, continua. É que eu parei por causa que você tá no Atlético. Por isso que eu parei. Essa parte eu vou cortar. E que pelo que eu tô vendo, esse cast vai sair pequeno mesmo. Bom, continuando. Vai, 3, 2, foi. E Álvaro, como é que a gente tá lá no Twitter, hein? Cara, calma aí. Desculpa, lá no Facebook. Pera aí, dá um tempo aí que eu reiniciou meu PC do nada aqui. Caiu o raio ali e reiniciou o PC. Ainda bem que só reiniciou. Né? Eu tô só esperando ligar aqui. Pô, essa parte aqui eu gosto.